Todos sempre se aprontando pra grande festa. Quando começa não quer mais acabar. Beleza que não se ensaia, ciranda que não para. A melhor hora da praia. Roda gigante eterna, começo sem fim. Ciranda que não.